pista ferver, faz você gemer, faz o chão tremer. Você vai entender que aqui o groove é nosso presidente. Faz, do jeito que eu gosto, faz. Dança daquele jeito, vai. Me perco, me refaço mais. Me encaixo em seus beijos, vai. Feita pra curtir, feita pra dançar, feita pra quem quer extravasar. Até quem não dança se dá bem, fica tudo bem, grita junto e vem. Eu avanço madrugada procurando o melhor lugar. Então, vê se se assume, deixa o jeito rude. Mostra sua atitude, nego é virtude. I like the movie, um beijo sempre surge. A noite já me ilude, eu quero é curtir. Elas gastam, consomem e querem festejar. Ela sabe o que é bom, a Vecler, Louis Vuitton, Givenchy, Chanel, Chandon, Pinot Noir. Ah, sem você, impossível ser feliz. Tudo muda, fica diferente. Quero mais, quero mais, quero bis. Tatuei você em minha mente. Essa festa é feita pra